Olha o que o Pai está te dizendo. Filho, eu sinto falta daquelas orações que você fazia. Eu sinto falta daqueles pedacinhos de louvores que pra mim você cantava. Eu tô sentindo a sua falta. Filho, eu sinto falta de ouvir a sua voz durante as madrugadas, de quando incessantemente você me buscava. Eu tô sentindo a sua falta. Não dá mais pra ficar assim. Nenhum pai quer perder o seu filho para o inimigo e o ver morrer. Eu sinto tua falta. Canta comigo. Te diz, eu sinto tua falta. Canta, irmão, canta. Volta, filho meu, eu quero te abraçar. Diga, volta, filho. Volta, filho meu, te quero.